bom dia, boa tarde, boa noite. Copiando nosso amigo Vitor. Você parecendo um vendedor de feira, velho. Na moral, só você falar que tá vendendo peixe. Olha, peixe 3x5. Aê, mulherada, mulher bonita não paga, mas também não leva. Então vamos lá. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos começar mais um GamingCast, nosso primeiro. Vamos começar com as apresentações. Hoje contamos com o Vitor, Emanuel e com o Diego. O pessoal gostaria de se apresentar? Aí, beleza? Emanuel aqui. Aqui o DDA. E aqui é o Vitor. E eu sou o Maurício. Então, hoje o nosso... O garoto game... que tira para o ímpar com três pessoas. É que aqui não chegou ainda de duas. Oh, é muito avanço. É muito avanço. Então hoje a gente vai falar sobre os DLC, conhecido como Download Content, ou também conhecido como ADD11, que são aquele modo de ganhar dinheiro que as empresas arranjaram. Ou também conhecido como caça-níquel. Caça-níquel, porque é o único jeito que as empresas arranjaram para ganhar dinheiro sem a pirataria atrapalhar. Então, vai discutir sobre como que surgiu o DLC, desde as primeiras formas, lá no Atari, tal, tal, tal, até os dias de hoje, e as principais sacanagens que fizeram no DLC, como, por exemplo, o Resident Left 4 Dead. O Left 4 Dead. Então, assim, se vocês... Eu também não sabia isso, na pesquisa pro podcast, pra fazer a pauta. O mês de DLC não veio de nenhuma geração, a geração passada, PS2, GameCube, ou essa, veio desde o Atari 2600. Só que, tipo, uma maneira muito mais, tá ligado? Muito mais precária do que de se fazer, sabe? Tipo, DLC. Era tipo assim, por um... DLC do Atari devia ser assim, você tinha um bonequinho com uma cor azul, o DLC incrementava a rosa. Não, na verdade, o DLC tipo... era os que vinha que você colocava na TV, ele mudava a cor. ele adicionava um menu de opções pra você trocar de Easy pro Hard. No Hard ele andava 50% mais rápido. Teoricamente. Mas, tipo, assim, era um canal chamado Atari 2600 Game Line, e que permitia o usuário baixar jogos na linha telefônica, tá ligado? Agora você para e imagina que em mais ou menos em 96 você tinha cerca de... A velocidade mais rápida de internet era de 70 KB, sabe? Tipo, 70 KB, eu digo, 96? Tipo... 60 KB? Não, cara, era 28 ainda, cara. Era? Acho que era 28, por aí. Você era o começo da internet aqui ainda no Brasil, por aí. Não, você é o que é um informática boy. Informática boy. Imagina você baixar isso em 1985, velho. Ah, tipo, mas o script da época era pequeno, né, cara? Então, vamos dizer assim, é que nem hoje. Hoje você tem arquivo pra baixar de 4 GB, só que você tem uma internet de, em média, já de 4 MB, 8 MB. Então, naquela época, você também tinha um arquivo, não era um arquivo de 10 MB, né? Era um arquivo de 7 MB. Véi, um jogo de... É, não. Jogo de Atari, ok. 10, 12 KB, velho. Mais ou menos desse tamanho, né, cara? É, então... É, só que, tipo, se isso era o grande dessa época, sabe? Tipo, imagina você baixar isso. Imagina o full que devia ser você tá no meio do download e o negócio, sei lá, parar, porque... Véi, devia chorar sangue, né, velho? Sem falar nos testes de redundância da época, que era... horrível, né? Então, você perdia um pedacinho do jogo com o jogo inteiro, né? Então, devia mas ser uma maravilha. Não muda muito hoje em dia, né? Perder um DLL, Não, é verdade. Hoje é diferente, né, cara? Porque, vamos dizer assim, por exemplo, você baixa por torrent. O torrent, ele já tem esqueci o modo que ele usa lá pra verificação do arquivo. Só que ele vai o arquivo inteiro, se o arquivo tá beleza, tá beleza. Se o cara colocou errado o arquivo, aí é outra história, né? Agora, na época, não tinha Véio, mas... que verificava o arquivo pra ver se tava certo no Atari, né? Não, mas era disponibilizado pela, pelo, sabe, empresa do Atari, sabe? Tipo, não cara, tinha nenhuma desculpa da empresa, né? Mas imagine assim, você perdeu algum pacote durante a transmissão aí e não verificou, tal, direitinho. Esse é um método lusitano, o negócio dele ia ser horrível. Ofendendo os colegas da Europa. É nada contra, né? Os lusitanos. É, mas convenhamos, né, que eles fazem jus à fama. É tipo, e sabe, foi muito poucos jogos ofereciam esse sistema do Game Line lá. Acho que eram cerca de dois, três jogos que eram oferecidos por esse sistema. Já que assim, muita gente não conseguia, sempre dava problemas. E a tentativa próxima de fazer uma coisa parecida com esse Game Line foi da Sega com o Mega Drive, ou com o Sega Genesis, que era assim, conhecido em outros lugares. O que eu também não sei porque aqui virou Mega Drive, se assim, muita gente conhece como Sega Genesis. Mas Ah, foda-se, cara, isso não é tem. aquela questão de região. É. Mesma coisa o Famicom e o NES. É, Mesma também, coisa. também. Ah, e Não foi outra coisa. lançado lá fora, né, cara? Você pega, por exemplo, vamos dizer, um videogame mesmo que não teve tanta diferença assim, mas o 64 aqui chama Nintendo, lá chama de Ultra, né, velho? É, verdade, cara. É, você cata um 64 de Japão e tá Ultra. escrito lá, Ultra 64. É, vai, aqui tem muita gente que chama PlayStation. Vários galera PlayStation. PlayStation, É. Xbox. É. Nossa, Xbox é pra doer na alma, velho. Ah, mas o cara comprou o Xbox e joga na Live. É. Joga o Eu Windows já também. vi gente falando que queria jogar Tomahawk. Tomahawk, ele joga punk. É. Jogar um míssil nele. É. Esse pessoal. Cara. Não, mas velho, Trap Trucking é a melhor confusão de nomes, velho. Tiger Robocop. Aí. É, E o tipo, esse perfil. Sega Channel aí, ele não oferecia download de conteúdo para os títulos que existiam, tá ligado? Tipo, e o mais próximo de que esse Sega Channel chegou a oferecer de uma DLC foi Cachá Entertainment, que fez uma edição especial, na verdade, de Earthworm Jim, aquele jogo lá Do, do da Jim. minhoquinha que tem uma arminha que mata as minhocas e. Não, Quem não no caso conhece mata Earthworm vacas, Jim? sei. Mas Então, mas também qual era que é só o. tipo uma edição especial, sabe? Não era nada ligado com o jogo em si, sabe? Não adicionava nenhuma outra coisa para o jogo em si. Era só uma edição especial, sabe? Tipo, que você não poderia obter por meios de, tipo, indo na loja e comprando, sabe? Você só poderia obter pela internet. Internet não. É. Pela rede, né? Pela Não. Sega Channel. É, então, porque o Sega Channel, eu tava falando com o pessoal aqui, que o Sega Channel conseguia ser um roubo pior do que a Live. Porque ele cobrava 14 dólares e 95 cents por mês, dependendo da localização que você tá. E mais uma taxa de ativação de 25 dólares. Só que eles diziam que o serviço proporcionava um acesso a 50 jogos, tal, selecionáveis, né? E cada mês tinha um tema especial, tal, música, arte, tal. E daí você tinha o test drive dos jogos, que nem os demos que tem hoje e tal. Alguns jogos que eram exclusivos pro serviço, que nem você tinha falado do Earthworm, tal, especial. Só que, pra ver como era um tiro no pé total, cara, pra você conseguir instalar esse Sega Channel em casa, você tinha que ter um cabo da empresa. E mais um equipamento Ou seja, acoplado. você comprava dois Mega Drives com o dinheiro que você ia gastar pra entrar no Sega Channel. Vamos dizer assim, você comprava a coleção inteira de jogos do Mega Drive, como É, você gastava com o Sega você comprava um Channel. Ultra 64, mais fácil. É. Ué, mas se pensar, a Sega é muito problemática com relação a acessórios, né, O trabalho velho? que você ia Eu ter. lembro que ela tentou transformar o console em mais potente, que você colocava tipo um capacete no Mega Drive pra ele se transformar em. Então, só terminando para falar da Sega mal mais um pouco. Fofoqueiro. Ser morto, né, por algumas pessoas, porque tem Os fãs de Shenmue podem ouvir isso, ceguistas cara. lá, os Tenha fãs de medo. Shenmue. Só concluindo o que eu tava falando, outro tiro no pé da Sega foi o. Além do Dreamcast por inteiro, vamos dizer assim. Ah, não. Dreamcast, vai, tinha jogo bom. Não, tinha jogo bom, tinha. cara. Não veio Sonic nem pra perto. Adventure 1 e 2, o Calibur 1 e 2. Não importa se tinha Não. jogo bom ou não. 2. O Calibur 2. Vendeu, não adiantou nada. Dead Foi. or Alive era maneiro, cara. Foi como que chama aquele. O VMU. Lembra do VMU? VMU. Ah, sei, sei. Aquele que você colocava em É. alguns jogos lá e dava uns Tamagotchi pra você brincar. Um negocinho besta. Eu lembro daquele visorzinho lá, mano, do conta do Dreamcast que me deixava babando. Ah, sim, que eu também nunca tive aquilo ali. Eu ficava imaginando que devia ser um item que você colocava ali, aí você podia ver a telinha do jogo que tava passando ali, mas. É, cara, quando eu vi isso pela primeira vez, primeira coisa aí na cabeça foi isso também, cara. Que era um visor a mais, você É, vê o jogo. cara. É, eu achei que, tipo, ele tem uma função de mapa, por exemplo, num jogo de Sonic, vai. Aí, Cara, agora que eu fui ver, não tinha função porcaria nenhuma. Era simplesmente um visor tosco com um ele bichinho tinha uma virtual. função no GTA 2, mas eu não me lembro, cara. Tem que pesquisar aqui. É, ele diferenciava que era boneca, aqueles seus bonecos, e que era carro, né? É Sacanagem. quase impossível ali, né, velho? Bom, para finalizar, então quer dizer que o Sega Channel também foi um grande num fracasso. Principalmente pelo absurdo que Pelo eles cobravam, pela custo-benefício. dificuldade para você instalar uma rede dessa, tal, tal, tal, e o retorno não valia a pena, vamos dizer assim. Seria a Não mesma tinha coisa que custo. a Microsoft te obrigar a puxar um cabo dela para se instalar a Live. Ou seja, totalmente fora de. Sem noção, né? Vamos De dizer assim. cogitação. É, tipo, no caso de custo-benefício, não temos benefício, apenas custo. É, só custo. Você só tem custo, não tem benefício algum. Para continuar o nosso assunto, os DLCs chegando nos computadores. É, o principal meio, vamos dizer assim, que os DLCs chegaram nos computadores são os famosos game mods, que quem nunca jogou um game mod, né? Nossa, Desde o Half-Life é o que diga. famoso Counter-Strike, que é um game mod de Half-Life, e vários outros, né? São infinitos os números de game mods que tem. Inclusive tem Sem contar mods aqueles pra. fãs, né? Os que fãs fazem, tipo, principalmente, velho, mapa de Counter-Strike é o que não falta. Nossa, cara, é Você perde a praticamente conta, CS né, cara? Chaves, Mapa que tem. CS Rio. É praticamente spam, né, cara? Esses mapas aí é muita coisa, né, cara? Dust só fundo. Mas é bom, cara, porque tem uma fase legal mesmo, assim, né? Ah, cara, Não, Dust, tem umas Stack que eram sim, as são melhores. boas. Inferno, The Inferno era melhor. Tem muita coisa bem feita, né, cara? Mas também tem muita coisa muito mal feita, né? Ah, cara, Ah, é, mas. tem muita coisa bem mal Fala aí, feita. Counter-Strike, você começa a ver hoje, velho, assim. Dá uma raiva quando você esbarra na parede e vê aqueles pixels explodindo, velho. Cara, Cara, joga Harry Potter 1 de PlayStation 1 que você vai ver o que é pixel nossa, naquelas que árvores. nossa, cara. Tristeza, cara. Nem me lembra. Eu tenho a câmera secreta, velho. É, Não. dá na mesma. Ah, não achei tão Se for ruim, pra velho. Play 1, dá na mesma. É, eu tenho a versão de computador. Não sei se vai fazer alguma diferença, mas. É, vai estar um pouquinho melhor, né? Um anti-aliasing. É, mas Sim. então, aí, cara. O DLC deu uma boa fortalecida, uma fortalecida, né? Com. Ah, sim, tipo, aumenta o fator replay, velho, quase 100, sei lá, quase 100%. Ah, com Principalmente, certeza. é, porque, tipo, se fosse depender da empresa que criou o CS pra ela tá fazendo fase hoje, velho, ela já esqueceu o CS faz tempo, já. Então, mas Bastante o tempo. CS foi feito por fã, não foi? Se não me engano, o CS foi feito por fã. Aí gostaram do projeto, contrataram, tal, incluíram no mod, Na Valve? no pacote lá do Half-Life, tal, tal, tal, para vender. E aí começaram a trabalhar em cima, não era? É, acho que sim. Mas a melhor coisa que fizeram, velho, é que a Valve pegou e liberou, tipo, o código fonte pro pessoal editar, sabe? Fazer o que quiser. Aí que gerou tanta coisa, velho. Team Fortress é um mod, É, velho. o Tipo, não tem Team que jogo não, Fortress. O Team Fortress 2 hoje é o Counter-Strike do passado. velho. É, cara. Uhum. Só que sem gente Só que burra. é sem inclusão digital. É, não, é. Com certeza. Cara, eu me Mas. lembro desse Team Fortress, cara, que o professor de informática levou na aula, colocou lá pra galera jogar e fez uma propaganda, né? Porra, é bem melhor que o CS, que não sei o quê. Ah, velho. Cara, a galera jogou 1 minuto, cara. Essa maldita inclusão digital mesmo. Pô, não gostei, vamos voltar pro CS. É impressionante, cara. Se você pegar coach aqui, ó. Você tá criando. Deixa eu criar aqui, ó. Pegar coach, entro de terror. Você. B41, B43, O2. É isso mesmo, cara. B45, pega WP aí. Não, não, B51, aí vamos de Rambo. Ah, não, velho. Que Rambo é mais da hora, mano. Pô, cara, pô, não vai de punheteira, não, cara. Não vai de punheteira, não. Que é isso, meu Deus, a putaria aí no podcast, não pode. Véi, isso só de diálogos de Counter-Strike. Não pode falar isso, caralho. Fica falando essas porra aí, é foda. É, foda, tem que pôr um monte de censura nessa merda. É, vou ter que trabalhar nisso. É, vamos dar trabalho pro Vitor, vamos fazer cheio de censura essa bosta. Tipo, mas só que a DLC pra computador você não vê muito hoje em dia, né, cara? Você vê lógico mais que teste, não, velho, tipo... Os não, videogames dominaram o mundo. Não, não é isso, velho. É porque o pessoal acha muito inviável. É muito fácil você ir no mini Nova da vida e simplesmente baixar o negócio e meter na pasta. Ah, cara, lembra que a EA comentou que não lançaria mais FIFA pro... Ou melhor, não lançaria mais nenhum jogo da linha de esportes dele pra computador por causa da pirataria? Você que gosta de jogos de esporte... Digita FIFA no Mercado Livre. Não, pra não, você ver medo. O número de patches que o pessoal faz e libera. É, Brazucas 2009, é, ABC. Não, não só o FIFA, né, cara? Do PES também. É, Evolution Soccer é desgraçado. Super Patch, ó, acabei de digitar. Super Patch Brasileiro 2009 para FIFA PC. Ou melhor, 950. Agora vê os números vendidos. Vendidos? Calma aí, tem que entrar aqui. Vamos acessar. Ó, gente, pra quem quiser comprar o Super Pet, a gente disponibiliza o link no post do podcast. Um isso, para quem quiser comprar. A gente responda por e-mail para não compartilhar pirataria assim. O produto já foi vendido somente 82 vezes. Somente 82. Não, sabe o que é pior, você... cara? Outro dia, isso um colega meu pegou e veio para mim. Pô, comprei o pet lá do Brasileirão. Os caras são ruim, não dá nem suporte nem nada. Ah, por que tem esse inferno, né, bicho? Você compra um negócio que não é nem legal e ainda quer pedir suporte dos caras. É, não, moral. Pior é dos caras. Se fosse inteligência, digitasse num tracker ou digitasse no Google, né, velho? Patch para X atualização de jogo de futebol. Que não faz sentido nenhum, porque... Ou senão, só uma pessoa comprava e liberava pra todo mundo depois, né, velho? É tipo o PSN, pode falar. O que você acha fora sobre os DLC pra computador? Ó, cara, eu acho que é um bom negócio toda essa parte de DLC, né, cara? É uma forma ainda melhor de você ganhar dinheiro, né, cara? Vendo os packs aí do Rock Band e Guitar Hero da vida, né, cara? Nossa, pelo amor de Deus, hein? Mas isso daí acho que... É uma forma muito... Sacanagem. Não, cara, eu não acho sacanagem pro computador, não. Ah, mas... Eu acredito que não não digo assim, sacanagem na questão da empresa lançar uma atualização. Digo na parte de distribuição, porque o DLC no computador ninguém compra, cara. Não, com certeza. Cara, daí já é uma parte de... Que é a pirataria, né, cara? Não tem jeito mesmo. Eu acho que o DLC só funciona realmente em console, né, cara? Entende? Mas eu acho que não pode parar de lançar. E não funciona no Wii, né, cara? É, pro Wii realmente não funciona, não me entendo. Eu acho que realmente não pode deixar de lançar pro PC, cara, porque, pô, querendo ou não, é um mercado grande pra caralho aí, né, cara? Ah, mas sabe que nem o Victor tava falando pra gente, cara, que a EA pensou em cortar lá os jogos dela. A Rockstar já falou que todos os jogos dela vai sair com um atraso bom entre as versões de console e de PC. E acabou de acontecer agora, a empresa falou que não, porque vai adicionar tal, tal, tal. Mas o Batman, cara, vão lançar depois a versão de PC, né? É, eu vi isso hoje, cara. É, vai dar uns 10, 15 dias de diferença. Esses 10, 15 dias de diferença, quem é fã mesmo vai lá e compra o de console, né, cara? É, cara. Então já é uns games a mais que eles vão vender, porque, vamos falar a verdade, o jogo já vaza uns 10 dias antes. No PC, Xbox, todo né, mundo no já caso. Tem ele lá. Na hora que você vai jogar, na hora que lança, já não vende mais nada, né, cara? Isso que é complicado. É, isso é realmente um problema, né, cara? Eu acho que o mercado de console aí tá bastante disputado, tem que ser feito alguma coisa aí nessa parte de dos PCs aí pra ele realmente cair na briga, né, cara? É, mas cara, o PC, ele precisava... na verdade... O PC, na verdade, nunca sai da briga, né? Que ele nunca entra na briga entre os originais. É sempre do mal da alternativa. É, mas o problema, cara, é que o PC, vamos dizer assim... o jeito é que tão fácil de piratear, velho. É tão fácil de piratear, é esse que é o problema. E o jogo, vamos dizer, quem compra o original acaba se ferrando. Porque depende. Eles lançam uns negócios tão chatos pra você ficar ativando o jogo, cara. Que aconteceu já muitas vezes de jogo original, o cara compra e não consegue jogar. É igual meu amigo comprou Fallout lá e não conseguia jogar. Falou, tio. Então... Falou, tio. Falou, tio. Ah, é. Não, que nem aconteceu com o Fallout. Eu acho que foi o Gears que saiu de PC com problema também. Não lembro. Aí acontecia de o cara que comprou o jogão original lá, mas chega lá tem que baixar um patch porque não consegue jogar o jogo. É igual o caso do Prototype, versão de PC, tinha um som totalmente bugado. GTA 4 também teve isso. Muita empresa tá simplesmente abandonando o PC, velho. É o caso do Resident Evil 4, velho. Ela fez um port, tipo... Um porco, né? A nível porco. PlayStation 1, sabe, velho? O port tipo, do você pensa do assim, Resident você Evil. Tá, estou jogando PlayStation 1. Tanto que eles pegaram o port do Resident Evil pra PC e colocaram no iPhone. Nossa, não, Resident véio. Evil 4 saiu pra todas as plataformas possíveis, velho. Não é normal, não. Tipo, saiu pra qualquer plataforma que você imagine. Micro-ondas tem uma versão de Resident Evil 4. Micro-ondas, velho. Telejogo. Você consegue usar no telejogo. Não, você vai pegar lá, cata sua torradeira, aperta o botão, liga o Resident Evil 4, velho. É, Zeebo tem versão de Resident Evil 4, velho. Pior que de... tem. Não, mas olha, a versão do Zeebo é pior do que a de PC, cara. Não, sem lógico. Falar. É pior que a de PC. É que a versão do Zeebo é a versão do celular. É, cara. O Zeebo é um celular conectado. Explorou os gráficos ao máximo, né, velho? Ô, cara, pior que outro dia eu tava vendo um fórum de Zeebo, cara. Eu desacreditei. Nossa, velho. Quem quiser achar, procura aí Fórum Brasil Zeebo, que você acha aí no Google. Eu nem lembro o nome do fórum. Cara, o pessoal falando do Zeebo, tal. Aí o pessoal tava contando que tinha uns jogos, tipo, acho que era o Quake 2, alguma coisa assim. O pessoal não conseguia jogar no Zeebo. Porque tava dando uns bugs lá e tal. Ah, mas é porque não chegou oficialmente aqui, né? O que aqui eu... em São Paulo, digamos. No Brasil mesmo, só tem no Rio de Janeiro. É, então. Aí o pessoal entrou em contato, né, com a Tectoy e tal. Aí o cara pegou e falou assim, não. Aí deu a Tectoy com todos os problemas que tava dando. Ela pegou e lançou lá no, acho que é blog dela, tal, alguma coisa assim. Não, porque... O problema que estava ocorrendo era a falta de atualização do Zeebo e tal. É, então, um dos grandes recursos que tem o Zeebo é a atualização automática dele. Não esqueça de deixar o seu Zeebo ligado. Só que... Você deixa o Zeebo ligado, ele frita. O Zeebo vai ser tá ligado? O Zeebo será o próximo console com 3RL. Cara, um comentário sobre o Zeebo e eu respeito a opinião do Tectoy fazer um console brasileiro aí. Legal, cara, mas... É um verdadeiro tiro no pé, né, cara? Com certeza. Pô, cara, pelo amor de Deus, né, cara? É que a pessoa realmente cara, não, não, dá pra, não deu pra entender, assim. Cara, isso daí não, cara. Não, o pior de tudo, cara, é que o pessoal reclamando, né, porque tem que estar aí, não sei o que lá, tal. Aí tem o pessoal defendendo embaixo, não, então, a Tectoy tem que mandar atualizar o Zeebo, porque senão congestiona a linha da Claro, não sei o que lá. Cara, você tem que deixar o videogame ligado, porque a Tectoy que vai contactar o Zeebo pra atualizar é um absurdo, né? Vamos falar a verdade. Não, mas é que é o seguinte, não vai ser da Claro o negócio do Zeebo, é que... como é que fala? A rede 3G... Ela é da Tectoy mesmo. O problema é que onde não tiver, como eu falo, suporte da Tectoy, aí sim a rede da Claro vai se acionar. Uhum. Não, mas o principal Continua problema falta. É, assim, é que o videogame falta. Não tem uma atualização automática, tipo assim, que nem, vou baixar a atualização do Xbox ou do PlayStation 3, por exemplo. Vou entro lá, baixo a atualização, instalo no meu videogame a hora que eu quero, né? O Zeebo não, cara. Você tem que deixar ele ligado, porque a Tectoy vai ver um horário para atualizar seu Zeebo. Cara, o Você tem Zeebo eu que cheguei. agendar, né? O Zeebo eu cheguei a uma conclusão. Um grande pool é simplesmente isso, cara. Então, da chegada do DLC nos consoles, né? O Dreamcast foi o primeiro, digamos assim, para baixar conteúdo online, né? Mas ele tinha uma base, puta. Praticamente ele não tinha base, né? Era uma base bem simples, né, cara? E Pra como. métodos de Dreamcast, É, ele... cara. E quando foi lançado, a internet era uma maravilha, né? A conexão. Então, 56 KB, é. Então não podia se esperar muita coisa, né? O tamanho do cartão de memória contribuía também, né? E ficava totalmente. Eu não tinha muito sentido fazer isso. Já os concorrentes do Dreamcast, né? Na época, o PS2 e o fogãozinho da Nintendo, né? Tinha. Fogãozinho. É, tinha um modo online também, mas. Tinha que. Mas eles vinham, né, em aparelhos separados. Tem aquele modem pra PlayStation 2 lá, né? É. GameCube. Que até eu hoje nunca tem gente sabendo que. Aquele modem é ridículo, né? Cara, GameCube eu nunca vi pra vender. Nunca vi ao vivo, vamos dizer assim. Um modem dele, cara. Nem eu. Nunca vi aquele broadband lá que tem nele pra vender. Até porque o que você acha pra vender, os caras querem tipo R$ 250 é o preço. Hoje em dia, né? É. Hoje em dia que o negócio ficou barato. Cara, Barato? Se eu tivesse uma graninha sobrando, eu comprava um GameCube, cara. Ah, sei não, velho. Ele já tá tendo um emulador quase. É, no Wii já tá saindo, né, cara? O emulador dele, né? Não, velho, eu sou muito mais. Não, que o Wii tem compatibilidade ao coisa. Então, eu sou muito mais do que um clube, porque você pode jogar o clube e o Wii. Pronto. É. Ah. Vai jogar o que no Wii? Pintei meu cavalo. É, você joga. É. Pimpei, mas o meu cavalo é tenso. Ah, tem alguns poucos jogos da Nintendo bom pro Wii, né? Pintei meu cavalo 2. É. Como é que é aquele do. Pintei meu cavalo Revolution? Não, meu cavalo versus Zelda. Pintei meu cavalo na praia? Ah, não, cara. Aquele Super da Mario fadinha. Galaxy é bom, cara. Não, cara, meu cavalo versus Zelda. É. Pintei my Epona. Pimpei my Yoshi. É. Pimp my Yoshi, tá ligado? Você coloca uns adesivos cromados no Yoshi, assim, ó. O Exhibit. O Exhibit. Não, você joga a cela do Yoshi. É. Deixa a língua cromada. É. Coloca uns chifrinhos nele. Mas voltando ao assunto, só com a chegada do Xbox que a gente pode baixar realmente as verdadeiras DLC, né? É, porque não tinha como, né, cara? Imagina você baixar uma DLC num Dreamcast que tinha. Quanto que devia ter um cartão de memória dele? Alguém sabe me informar quanto que tinha o cartão acho que de era memória? Pera aí, se tivesse 64, acho que era muito. Eu sei que o do PlayStation 2 tem 8 MB, cara. 4 MB. Então, imagina o que, que você podia baixar em 4 MB, cara. Praticamente nada, né, cara? Praticamente nada, uma até roupa porque. Nova, né, cara? Até porque na Uma época o jogo roupa do Dreamcast nova. Era em GD, né, cara? Então já era 1 GB o jogo. Então, o que você ia baixar de DLC? Cara, não servia pra nada. Jogo de Dreamcast tem o quê? Uns 700 mega pra mais, né, velho? Não, é dependendo 700 do mega pra mais. É, a maioria tem quase 700 mega. Ah, sem falar no outro tiro no pé da. Mas aí, você ia baixar da o quê de DLC por coisa? Pro Xbox, hã? Que você podia baixar de DLC, cara, era o que a Microsoft oferecia, era o Halo. O Ninja Gaiden, Splinter Cell e vários outros, né, cara? Splinter Cell tinha? Tinha. Splinter Cell tinha, tinha. DLC, cara. Já no Xbox One, né? Até porque a Xbox Live, de verdade, nasceu no Xbox One, né? É, cara. É. O conceito de live aí. É, vai ser aprimorada só. É. Ela nasceu no Xbox One, né? Que agora, depois que eu saí do Xbox 360, tudo que deu de avanço, tal, tal, tal, deu uma impulsionada na live, né? Mas a live já é da época do Xbox One. E aí eles começaram a cobrar esses mercenários. Velho, mas você para e pensa, né? Tipo, que jogo além de Halo, Splinter Cell, Ninja Gaiden, o primeiro Xbox tinha? Cara, o RPG do Star Wars também, é que Knights of O Gold. Cotter? É. É, Jet Set Of... Radio. Mas esse não é multiplataforma? É, esse saiu até pra Você saiu só telejogo, pra mano. PC, cara. Ah, cara, não vou Então, né? falar assim, o Xbox One foi meio lançado em uma hora meio ruim, né, cara? Né? Porque já É, tava foi entre confirmado guerra. já o mercado. Final de campeonato, velho. É, já era meio final de campeonato. Tanto que o Xbox One foi um dos videogames que menos durou, né? E teve uma vida de em torno de 4 anos, né? Cara, você não acha mais isso daí, né, cara? O Xbox One, você não acha mais por aí. Cara, mas. Acha sim. Mercado Livre tá aí, meu. Não, você acha, cara, mas se você acha, é Tipo, uma nota só no ainda. Mercado Livre, né, cara? Ah, você consegue achar um ou outro É dono. porque a Microsoft, velho, venhamos e convenhamos que ela teve muito culhões pra lançar um negócio assim, velho. Tipo, e lógico que a Microsoft, sendo a Microsoft, poderia ter feito isso, pode ter um gasto. Porque, com certeza, se a Sony tá tendo problema de Prejuízo. venda com o PlayStation 3, tá tomando, tipo, prejuízo, imagina a Microsoft com o Xbox. Com um foi triste, meu irmão, cara. Não, mas vou falar a verdade também, né? O Xbox One, ele não é um videogame, né, cara? É um PC, vamos dizer a Uma verdade. central multimídia. É que eles focaram muito na multimídia, mais na multimídia do que eles focaram agora no 360 no Xbox One. Mas em relação à distribuição do console, assim, dificuldade, eu acho que a empresa que mais teria de distribuir é a Nintendo, porque a Nintendo, ela só sobrevive dos jogos. A Sony tem as redes de televisão, tem notebook, o Sony Vaio, né? Tem uma base. A Microsoft tem o Windows, tem a série de softwares. Eles tinham dinheiro de onde investir. Agora a Nintendo, mano. A Nintendo com o Cube, ele Oh, praticamente a faliu, Nintendo né? vem tomando, a Nintendo vem Se tomando tivesse desde a que. época do 64, né, cara? Então, vem dando cabeçada desde o 64, que insistiu na fita. Depois aquele maldito mini DVD. Mas, tipo, cara, E é a empresa acertou mais agora, fraca. né, cara? Acertou É agora. como esse caso da Nintendo é o mesmo esquema do Xbox 360 no Japão, velho. Tipo, no Japão ele não faz sucesso de jeito nenhum. Não, cara. O Ah, não GameCube faz fazia bastante, cara. sucesso no Japão, cara. A Não questão é essa. tem, Mas ele não fazia cara. Cara. sucesso nas Américas, sabe? Nem na Europa. Não, na Europa ainda tá. Ele teve alguma. Mas aqui, assim, América do Norte, América do Sul, velho. Não, mas Todo não mundo é. É por causa. PlayStation. Pensa. A Sony e a Nintendo são empresas japonesas. Então é óbvio que o público japonês vai comprar mais. Não, é óbvio. Fora que. Ah, cara, mas você Os vamos dizer tipos assim, qual que é o. de jogos que tinham pro Xbox eram totalmente, entre aspas assim, americanos. Halo. É, os que Halo, tinham, né, meu, cara? Porque o. não tem jogo mais americano que Halo, Splinter Cell também. Ah, mas fala pra mim, ô Ebano. O PlayStation 3 tem bem menos RPG do que o Xbox, cara. Principalmente esses Tem. RPG japonês aí, vamos dizer. Mas olha, Blue RPG Dragon. japonês, o Play 3 tem mais. É que não vem pro Ocidente. Não, Fica depende, muito cara. RPG lá. É como o White Knight Chronicles, que foi um fail no Japão e tá vindo pra cá. Também tem o Demon Souls, que é Demon o Souls é bom. exclusivo, que tecnicamente fez sucesso, sabe? Mas esse não é considerado bem um RPG. Porque, velho, tipo, RPG mesmo, lá no Japão, velho, ele foda-se se daqui a 23 anos ele ainda seja por turno, sabe? Tipo, lá é Dragon Quest, Final Fantasy, pô, velho, é o que faz, é o Cara, que manda, entendi. não adianta Lá é nada. Dragon Quest mesmo, cara, porque Tipo, pra é muito você é mais. estranho eles verem, sei lá, um God of War. Então, God of War é um título bem É, não, americano. Dragon Quest. É. É. E, tipo, voltando à pauta, sim, agora chegando à nossa geração atual, com o Xbox 360, a gente tem a Live, que é a rede paga da Microsoft. Com o PS3 a gente tem a PSN, que é de graça. E com o nosso melhor console da geração, nosso querido amigão Wii, temos o Wii Shop Channel. Que é uma O grande. melhor console da geração, não, cara. Você tem que falar o console mais vendido, né? Ah, The velho. best of da geração. Não, eu não me conformo que Super Mario, o eSports vendeu mais que Super Mario World, velho. Ah, não. Eu também não confio nessa notícia nem fudendo, cara. Não, não é que eu não confio. Eu acredito sim que vendeu, mas ele, aí, velho, eles estão. Porque, tipo, no Japão, vocês sabem que o Que esportes não é vendido. Não junto é com ele vendido. É, vendido com E. vendido separado. Então, velho, isso É. significa que eles compram. Para os DLCs, né, cara? Isso destacou muito, né, cara? É, ele destacou desde a época que já tinha, vamos dizer assim, desde a época de GBA, você já tinha aqueles, vamos dizer, era um DLC que tinha dos Pokémons em eventos, né? Aí com Mas aí só focava no Japão. É, só que Mas agora com a chegada do Wi-Fi, né? Agora eles pode ser, tipo, eles combinam um dia, como foi em alguns eventos é, aí. os eventos para pegar os pokémons específicos do, né? Que não tinha, tecnicamente não tinha versões nenhuma, sabe? É. Aquelas ilhas inacessadas. Olha, eu tava pensando aqui, eu acharia maneiro assim que fosse lançado um tipo um jogo, não sei, no próximo portátil, se fosse Pokémon, que as atualizações dele fossem mapas, sabe? Tipo mapas novos, sabe? Acrescendo o Semanalmente. jogo, né? Pra dar um replay no jogo, É. né? Pô, isso daria um replay foda, cara, tipo, Com sei certeza. lá, Seria fazendo legal, né, cara? mensalmente Porque a mapas história do novos. Pokémon tá muito batida já, né, cara? Tá. Véi. Não muda nada, né, cara? Praticamente. É só tá mudando os Você acorda bolsinhos, um dia, né, você tem que ir na casa do seu professor, cara? É, cara, é isso. Mas a velho. Tá. Sony, né, no mercado de portáteis aí, né, cara? Apoiou bastante com o PSP, né? Ah, principalmente com a Apanha pirataria. bastante com o É, PSP. ainda. É, quer dizer, essa geração da Sony, só o PS3 tá salvando, né, cara? Em I termos believe in PSP, velho. de Não, cara. pirataria, né, cara? Mas ela, com a atualização do firmware dela, uns mais recentes aí, você pode entrar na PSN, né? Inclusive na PlayStation Store, para baixar É, jogos. de vez em quando eles liberam. Foi o caso do Ghosts and Ghosts, que eles liberaram esses dias, se jogar e tal. Cara, eu entrei já Não, uma mas isso foi do vez. PlayStation 3, você baixava e colocava no. Você colocava pra jogar no PSP. Que também é um jogo. Tem um demônio, não tem como passar daquele jogo. Eu acho que se você conseguiu zerar aquele jogo, velho, você é meu herói. Você deve toda, merece toda a atenção do mundo. Que, velho, não é possível, não. Aquele jogo é muito difícil. Então, Chorar! se o cara zerou o jogo, manda um e-mail para você que você faz um servicinho pro cara. Passa o e-mail. O e-mail dele é Não, chicabutica@hotmail.com.br. você tem como eu colocar uma SS com o final do jogo e sei lá, velho. No emulador Mas aquela e com coisa, a janela do checkpoint BR e do lado. se colocar SS, o Victor libera tudo, velho. Então, quem quiser aí faturar, pode mandar SS pra gente que É. vai fazer o Victor cumprir a promessa. Entre em contato, galera. Mas Não. a Sony já não pode ser considerado isso daí, né, cara? Como distribuição digital de jogos ou DLC, né? Ah, Pelo então, caso mas que só eu. que o problema, cara, é que, vamos dizer assim, o pessoal tá focando bastante agora que o PSP vai lançar esses jogos pra download, tal. Só que, por exemplo, Rock Band já tem DLC, cara, pra PSP. É. Rock Band já tem DLC. Se pegasse alguns outros jogos, eu não lembro, cara. Absurdamente caro, né, cara? É, Cara, já dois tinha esse. dólares por Problema um jogo, é. né, cara? É você ir na loja, comprar o jogo físico, vir com um código e você pagar o mesmo preço, sendo que você só pagou pela caixinha, pelo jogo. Acho que vocês vão fazer isso, vocês têm que diminuir o preço. Ah, Se cara, vou envergonha, falar a senhor. verdade pra você. Tipo assim, é que nem os Rock Band Track Pack que tem pra vender. Não passa de um código, que nem o Victor falou. Tudo bem, tal, você tem a opção de jogar o jogo separado, tal. Só que é meia dúzia de música, cara. Então você enjoa o jogo. Vamos dizer. Joguei 10 vezes, já joguei Se todas for pra jogar meia dúzia de as. música, Né? você joga aquela versão em flash do Guitar Hero. É. Cara, essa safadeza sempre vai existir, né, cara? Querendo ou não, né, cara? É o jeito dos caras ganhar dinheiro em cima da gente, né? Ah, é. Querendo ou não, o cara que é fã vai lá e vai comprar. Pô, se sair um trackpad de manhã de AC/DC do Rock Band PSP, cara, vou ter certeza que eu vou comprar, mas. É que É nem eu, cara. foda, Eu é foda. tava lá, aí anunciaram o track pack do Iron Maiden. Acabou de sair o jogo, eu comprei. É, Nunca cara, mais, cara. você compra, cara, porque você já é fã do console e, porra, você já é fã do console, do jogo e da banda, cara, você compra, cara. Você Não compra, não adianta. tem como, cara. E daí é aquela coisa, Caso que nem eu peguei do pra comprar. Aerosmith, que com Guitar Hero faturou mais do que qualquer CD, velho. Mesmo na fase boa e na fase ruim. Ah, porque que nem o pior, cara, que depois vira um vício isso, porque que nem, por exemplo, eu comprei o primeiro trackpack lá, o não era trackpack, era um CD inteiro, né, do Iron Maiden. Aí beleza. Aí você fala assim, pô, mas é legal, né? Tem mais música, tal, tal, tal, tal. Aí fui lá, comprei o do Offspring, beleza. Aí fui lá, comprei o do Black Sabbath, beleza. Na hora que eu fui ver, tinha comprado um monte de música, cara. Quando você vê, já gastou todo o seu salário É, no em tracks. cara. Cara, Pô. esses tempos atrás aí lançou o trackpad do Pearl Jam, cara, do álbum 10. E, porra, acho que tava saindo por 25 dólares, cara, inteiro. Não tenho certeza se era esse preço. Mas achei bem caro, porra. Acho que É, o do Iron Maiden paga saiu 20 dólares, nem. cara. Acho que você não paga nem 15 dólares no CD, né, cara? Achei bem carinho, né? Ah, fazendo uma comparação bem, vamos dizer assim, bem escrota, esse do Iron Maiden era o pacote de músicas do Flight 666, que era o último que eles lançaram agora, né? Certo. Aí eu comprei o pacote de música, foi 20 dólares. E eu comprei um Blu-ray na Amazon, do mesmo show, paguei 22 dólares com o envio pro Brasil. Porra, Então aí cara. Cara, agora, né? Pô, a Mais alguma Amazon ainda recomendação? tá enviando? Só pra constar, às vezes a dúvida é minha, pode ser de outra pessoa. Então, nisso você ia ver a diferença do que os caras não devem ganhar em cima desse jogo, né? Cara, Mas. o mercado DLC, como eu falei no início, né, cara? É, só tem a crescer e os caras estão ganhando bastante dinheiro em cima disso aí, cara. É, DLC não tem como, né, cara? Mas vamos dizer assim, ah, quando é um DLC mais ou menos legal, alguma coisa que adiciona no jogo, uma música nova, uma arma nova, tal, tal, tal, alguma coisa mais justa, assim, ainda, beleza, não tem No tanto Dead problema. Space tem a roupa de vaca. Numa DLC. Então, E Castle Crashers DLC. tem a roupa, tem um personagem maior, mano. Então, Ei, uma é igual brincadeira. no God of War 2 que você acha que você fecha no Easy e você ganha roupa de peixe pro De Kratos, peixe. sabe? Cara, meu irmão pirou com aquela roupa, cara. Porra, que da Pô, mas é hora, da né, hora, velho. cara? Cara, mas é legal mesmo. E você vai fechando, você vai pegando as outras roupas lá e o moleque indo pirando cada vez mais, cara. Não, o pior, cara, é que você vai ver o maior ganhador de. Acho que o que consegue bater, vamos dizer assim, pau a pau com os Guitar Hero e Rock Band da vida, o Little Big Planet, cara. E o conteúdo online Saiu dele. bastante coisa, né, cara? Então, e o conteúdo online dele, o que que é? É roupa? Né, Roupa, cara? É basicamente isso, né, cara? um acessóriozinho mais que lança tudo. Mas como é baseado. Oh, mas aquele do paintball do Metal Gear 4, cara, é muito maneiro, sabe? Então, é legal pra caramba, cara. Mas, vamos dizer assim, se for ver, é baseado em coisa boba, né? Porque é mais roupinha e tal, adicionando uma arminha aqui, outra coisa lá. E é um dos maiores A sucessos que tem, questão cara. é, velho, quando é uma coisa boba adicionada num jogo bom. Não, vamos dizer assim, não que seja Não uma coisa. adianta nada você lançar pra um Dance Dance Revolution uma DLC, sabe? Anyway. É, vou lançar Quem uma vai nova. ligar, tipo, ó, ok, vou ter novos passos, sabe? Agora vou poder colocar pra diagonal. Então, Então, quando é um mas. jogo bom, velho, Ah, sim, não, mas só tô melhora. dizendo assim, mais pra simplicidade, entendeu? No. Vamos focar assim na simplicidade mesmo do. Esses DLC que são legais ainda, que adicionam alguma coisa construtiva ao jogo e tal, eu acho uma coisa boa. Agora, tem uns DLC que. DDA Dá pode nojo. falar pra gente aí, né, DDA? Então, o do Resident Evil 5, quando É, não, a gente falou. agora, só pra antes do Léo começar a falar, a gente separou alguns casos para serem discutidos no final, sabe? Os casos mais, entre aspas, que a gente achou polêmico. E caso você tenha mais algum caso, comente. É, mande Isso. pra gente aí. É. Vamos comentar primeiramente aqui do caso do Resident Evil 5, né? Do modo Versus, que tava rolando um boato aí, que todos sabem praticamente que é verdade, né? Que já vinha incluído, né, cara? E você pagava pra comprar essa DLC, que na verdade era apenas uma chave para desbloquear o um novo modo, né, cara? A DLC no Xbox. Estava no jogo, né, velho? É. É. Um outro jogo que tem isso também é o Soul Calibur 4. É que É com o tem. caso do Yoga, ou no caso do Yoga e Yoda, Darth Darth Vader. Vader. É. Yoga não, velho. Que Yoga? Yoda. Yoda. Yoda. LOL. Yoga Yoga é. fala de É o. Zodíaco. Ou o nosso companheiro Maurício, no, a gamer tag dele. No Xbox 360, o arquivo tinha o tamanho de 1,8 mega, né, cara? Para Na liberar o PSN, universo, sabe, né? tinha 400 KB. É, maravilhoso, né? E a Capcom pegou e se defendeu. Falou que esse O DLC modo. era um objetivo inicial do. Era ir além mais do objetivo inicial do Resident Evil 5. Ou É, seja, ô, mimimi, poxa vida. mimimi, né, cara? É aquela coisa, né? Poxa vida, ó. Não é porque a Foda-se. gente programou muito bem lá, ou ficou um pacotinho pequenininho aí que não tinha nenhuma adição, né? É, Pô, mas Winrar vocês neles, mano. jogaram esse modo? Cara, vou Não. falar a verdade pra você, nem comprei esse modo Versus, velho. Terminei o Cara, Resident Evil e boa eu só. me arrependi, tipo, velho, só de ter experimentado. Porque, sabe o Metal Gear iPhone? Sei. Coloca o Snake, tipo, com, sei lá, Jill ou Chris. E do outro lado, em vez de inimigos, você tem o Wesker ou qualquer outro carinha. Ué, tipo, podia ser igual o Metal Gear Online, que parece ser muito maneiro. Mas não, velho, tipo, um mouse. Você já tá pagando, sei lá, R$ 10 por aquilo, véio. Sabe? Tipo, não, não. Com R$ 10 eu posso comprar coisa melhor, sabe? Eu posso comprar aqui. Com mais um pouco eu compro o Castle Crashers, que vai Não. me dar uma vida um pouco mais Castle alta. Crashers é US$ 15, só pra constar. Ah, velho, com um pouco mais. Você vai pagar 5 nesse, com mais US$ 10, você compra outro. Cara, só por curiosidade, e quando foi lançada o update da terceira versão do sistema operacional pro iPhone e pro iPod, no iPod Touch, quando você pagava os US$ 10 pra dar o update nele, você liberava a versão de Bluetooth, cara. Que Bluetooth? É, no iPod Touch, cara. E você tava pagando US$ 10 por algo que já tava incluso ali. Só tava pagando US$ 10 pra ativar ele, cara. Também é Não, uma. perde Não, tudo, cara. isso. Vamos dizer assim, a Outra safadeza sacanagem dele. que era o do iPhone, que era não ter a parte de mensagens, né? Como que Totalmente, pode, né, né, cara? cara? Tem de imagens zoando, né? Comparando pedra Com com iPhone, iPhone né, e tal. cara? Multitouch, o iPhone tinha, a pedra tinha. É, cara, coisas aí, né? Então, né? Tá de volta. Mas eu achei que esse do Resident Evil era uma sacanagem, cara. Até porque, vamos Foi dizer assim, muito. pelo menos pra quem comprou na pré-venda, alguma coisa do tipo, já devia vir junto, cara. Podia ganhar, né? Porra, Cara, você paga aí o que eu acho. US$ 50 no jogo, que não é barato. Se você Cara, uma comprasse coisa aquela versão decepcionante do do. computador, né? Se você comprou Collector's Edition de Resident Evil 5, me desculpa, mas o boneco que vem com o Chris, velho. É É tipo igual aqueles pra da dar feira. risada. É O igual aqueles que boneco vende tem na 3 feira. centímetros, sabe? Tipo, é um boneco de Kinder Ovo. Sabe? Eu paguei. Sim, é maneiro aquela parada da caixa, é maneiro a box art, Oh, mas é vamos dizer maneiro assim, o negócio, o logo da BSAA, aquela bolsa ali sabe? também é Mas. bem simplesinha, hein? Linha bem, É, lona. né, cara? Mas você pode Aí. achar isso daí pra um colecionador aí bem barato, né, cara? Se você precisar, você acha isso daí bem barato, né, cara? Ou você pode comprar aqui no Brasil, você pode pagar R$ 300. É, cara. É 300. você sentar e procurar, que você vai achar por um preço legal isso daí, mas... Cara, é coisa de procurar no eBay, cara. É. Eu já achei a edição de colecionador do Metal Gear por $40, velho. Então, é você sentar e procurar, cara. Você tem que perder um tempo e ir procurando, que você vai achar mais, realmente mais barato. Uhum. Bem mais, cara. Então, finalizando o caso Resident Evil 5, vamos pro The Tales of Vesperia, que é aquele RPG de Xbox 360 que tá ganhando uma versão PlayStation 3 agora. E a notícia foi assim: a Namco pegou e liberou, sabe o que, pra DLC? Não. Níveis, dinheiro e, tipo, sabe, coisas que você é... Pra facilitar o jogo, vamos dizer assim. É? Tipo, aí você... Não, de isso... jogar, vou subir 10 levels, vou lá e pago, subo, simples. Tipo, pelo menos eu, não sei vocês, não tenho nada contra isso, sabe? Dinheiro é seu, velho, anyway, faz o que quiser. Claro. Mas, velho, tipo, você... Ué, tá, se você não colocou no R-Data nervoso... você provavelmente paga uns R$100, R$130 nesse jogo. Aí você simplesmente vai jogar o gameplay dele todo no lixo, porque você tá com preguiça de upar uns níveis, cara. Isso não faz sentido. Cara, daí você jogou seu dinheiro fora, né, cara? Porque você comprou um negócio pra você se divertir ali, e você não tá fazendo isso, né, cara? Ou se não, isso significa que você não gosta do estilo do jogo. Bem por aí. É. Seja, e se você não tem paciência pra evoluir seu personagem, o que, que você tá fazendo jogando RPG? Claro. Eu não sou muito fã de RPG, mas quem faz isso, cara, é porque realmente, cara... Voltando aqui, a gente já tinha comentado no cast, mas a gente vai comentar mais um pouquinho aqui sobre os DLCs dos jogos musicais, cara. Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham certo, errado? Ah, cara, eu não vou falar assim pra você. Eu não acho errado lançar esse DLC de jogo musical. Eu acho errado o que, por exemplo, faz as empresas que nem lançar Guitar Hero Calypso lá, só com as músicas do Calypso. Não, cara, pensa bem, tem gente que gosta de colecionar, então um Guitar Hero, de vez em quando, de uma banda famosa, é bom. Agora, eu prefiro o DLC das músicas, porque... Assim, o jogo nunca vai vir com todas as músicas que você gosta. Então, tendo pra download o álbum, meu... O álbum não. A faixa tá ótimo. Você vai lá, baixa, $2,50 a música, não é? $2? $2 então, essa música. $2. Dependendo da música, até menos. Você baixa a musiquinha que você quer, toca lá, baixa outra. Melhor que você comprar um jogo e muita música que você não gosta, ter que jogar. Então, isso eu acho legal, cara. Agora, por exemplo, Guitar Hero. Guitar Hero lançou Guitar Hero 3. Depois ele lançou Guitar Hero Smith. Depois lançou Guitar Hero 4, agora lançou Metallica, vai lançar o Guitar Hero Van Halen, e vai lançar o Guitar Hero 5, e vai lançar... E depois o Band Hero, né, cara? O Smash Hits ainda. Vai sair o Band Hero também, né, cara? É, e vai sair o Band Hero. Fala pra mim. DJ Hero também. Vai, é. Precisa tanto jogo? Não podia ter colocado por DLC lá, se baixar só as músicas que você quer? Porque o Smash Hits mesmo, eu não tenho vontade de jogar metade das músicas que tem lá, cara. Apesar de ser só melhor. Que daí é que ele tá o negócio, né, cara? A ganância sempre fala mais alto, né, cara? Ah, mas você vê que, por exemplo, o Rock Band, eu, na minha opinião, o Rock Band já passou o Guitar Hero há muito tempo. Tanto a parte de música dele, cara. Só que você vai ver lá no Rock Band, tem uns pacotes de música que é muito bom, cara. De muito tal. Isso é verdade, cara. Oh, a parte de DLC do Rock Band é muito maior do que a do Guitar Hero, cara. Tanto que um dia que eu falei assim, vou comprar algumas músicas e tal, em geral. Peguei, olhei todas as músicas do Guitar Hero e comprei uma. Catei do Rock Band, catei 5 músicas, cara. Não tinha como comprar do Guitar Hero porque não tinha o que prestava. Digamos que assim, Rock Band copiou, mas fez bem feito, né? Fez bem feito, cara. E eles não são gananciosos de ficar lançando 200 versões, né, do Rock Band. Tanto que agora que vai ser o Rock Band Beatles aí, mas também refizeram o jogo, tava tudo bonitinho, adicionaram uma música nova. Não é o primeiro Rock Band versão especial? É o primeiro Rock Band versão especial. Então, agora a Guitar Hero já tem... Eu vou listar pra vocês o nome dos Guitar Hero existentes. Esse Guitar Hero 1, Guitar Hero 2, Guitar Hero 3 Legends of Rock, Guitar Hero World Tour, Guitar Hero 5. Essa segue a cronologia original. os jogos que teoricamente sejam expansões são Guitar Hero and Core, que é o dos anos 80, Guitar Hero Smith, Metallica, Smash Hits, o Van Halen, Band Hero, DJ Hero, e para portáteis tem o Guitar Hero para celular, Guitar Hero on Tour, Guitar Hero Backstage Pass, que é para uma plataforma social, o Guitar Hero on Tour Decades, Guitar Hero World Tour para celular, Guitar Hero on Tour Modern Hits e o Guitar Hero 5 o mobile, a versão para celular. E para arcade tem o Guitar Hero Arcade que está sendo produzido. Você citou o Smash Hits? Vai ter o do Zeebo também, né, cara? Guitar Hero Zeebo. Com certeza os caras vão converter alguns jogos do celular e vão colocar ali, né? Ah, mas aí a Tectoy vai ter que liberar pra você jogar música. Ah, tem o do Sucrilhos também. O pior que tem o do Sucrilhos agora, né, cara? Você tava no mercado e era o Sucrilhos do Guitar Hero lá. Essa do Sucrilhos pra mim é nova. Tem, cara, no Sucrilhos Kellogg's lá. Ah, tem pra vender o Sucrilhos e vem uma caixona grande e tal, e vem um joguinho do Guitar Hero junto. Vitor, qual que é a sua opinião sobre os DLCs, cara? É, eu acho certo no caso do Rock Band, sabe? Tipo, porque esse esquema do que o Guitar Hero tá prometendo de colocar, você vai poder montar no Guitar Hero 5, você vai poder montar a banda que você quiser, com quantas instrumentos você quiser, não sei o que, blá blá blá. Mano, e simplesmente esse modo de jogo poderia ser adicionado no jogo por meio de DLC. Rock Band é muito mais tempo pra sair um Rock Band do que pra sair um Guitar Hero. É, e se você pegar ultimamente a lista de Guitar Hero, sempre tem Blink. Não, tá ficando pop, né, cara? O que não era pra ter ficado pop, tá ficando um somzinho popular. Não, aí, sem né? Você falar, cara, se você quer tocar Guitar Hero 5, metade das músicas do Guitar Hero 5 tem pra DLC, ou pra Rock Band, ou pra Guitar Hero. É, cara. É que chega uma hora as músicas ficam gastas, né? É. Por isso que eu falo, não precisa lançar uma versão todo ano. Não, isso que eu também acho, cara. Outra DLC que causou polêmica, que é sobre o Street Fighter 4, cara. O pessoal também ficou bastante puto aí, que é o seguinte. Se o Street Fighter 4 fosse um 2D e não desse pra trocar de roupa, tudo bem, cara. Seria plausível. Como em 3D, cara, você trocar de roupa de um personagem é ridículo. É muito rápido, né? Era pra ser no Tekken do PlayStation 1, velho, tipo... Trocar de roupa com personagem, tipo, ok. É, cara, é simplesmente isso, cara. Só que a Capcom não fez isso, né? Ela não trouxe nenhuma roupa alternativa pro Street Fighter 4. E o que ela fez? Ela lançou um DLC. Ah, mas é o que é a tendência, cara. O DLC começou a estourar por volta do meio do ano passado. Começou a lançar muito, muito DLC desse tipo de roupa, jogos de simulação, de corrida, assim, lançar carro, e assim vai. É. Eu acho que era o Forza o grid, 3. O grid tem que DLC ele, que de ele 800... tem carros especiais. É a mesma coisa. O grid tem um DLC de 800 Microsoft Points para Xbox, não sei quanto que custa na PSN, que acrescenta 4 pistas e 8 carros. Sabe, você paga $8. Mas o problema é quando isso começa a te afetar no multiplayer. Ah, é. É. Por exemplo, mesma coisa Gears of War. Do Killzone, cara. Killzone, praticamente a cada uma, duas semanas, lança um DLC com dois mapas por mais ou menos $6-$7, se não me engano. Cara, comentar sobre isso daí do Killzone eu já acho sacanagem. Porque... Como você falou, cara, é toda semana que tava sendo lançado, né, cara? É toda semana, cara. Toda impressionante, semana. Né, cara? Toda semana, não. Cara. Agora, o foda é, tipo, um jogo aí, um FPS. Você tá com uma bereta, o cara tá no multiplayer com uma bazuca, velho. É, cara. Não tem noção, tipo, ok, estou com uma bereta, ele tá com uma bazuca, ele vai, sei lá, explodir metade do campo enquanto eu dou um tiro na perna dele, ele pensa que foi um arranhão. Cara. Não, detalhe, cara. Outra sacanagem que eu acho, além disso, por exemplo, além de os caras venderem sobre, por exemplo, que nem os Map Pack, a gente diz assim, lançou toda semana, não foi exatamente toda semana, claro, mas a distância de um DLC, frequência, né? A frequência foi muito pequena. E depois de tudo, ainda os caras têm a cara de pau de fazer um pacote com todos os DLC bem mais barato, né? É. Aí Ah, se. mas é tipo, é a mesma coisa que aquele pacote do Metal Gear Essentials. Você pagava 100, 180, assim, em média, um jogo original de Play 2. Aí você pega e pode comprar por R$ 100. O 1, o 2 Três. e o 3. É, Pô, cara, mas é cara. diferente, né? Porque eu vamos dizer assim, o Essentials, por exemplo, ah, eu quero completar minha coleção. Só que o jogo já é antigo. O jogo já tem 2, 3 anos. Agora um map pack que acabou de sair, vamos dizer, há 2, 3 semanas atrás, e aí depois os caras pegam e cortam, mandam o pacote com todas as coisas junto, é duro, né? Mas olha, sabe um jogo que eu acho que o DLC fez bem? É o LittleBigPlanet, meu. É o jogo Ah, mais atualizado e é um jogo foi, que não cara. vai ter fim. Vai durar até o fim da geração. Muito legal, né? Vai lançar, vai lançar DLC. customização pra ele até, sabe Deus quando, até 2015, que é quando prometem que o Play 3 acaba, né? É, e agora que o LittleBigPlanet vai lançar pra PSP, cara, E vai ter com a integração conexão, PSP conjunta, conexão, né? mais. É, com o lançamento do PSP Go agora, toda essa distribuição digital, né, cara? Vai ter com certeza muito mais coisa aí, né? Cara, Muito Little Big treino. Planet vai ser o jogo do século. É, vamos esperar, né, cara? Mas agora, mudando pra outra notícia, assim, que pelo menos eu acho que, de todos nós que nós comentamos, a melhor é essa. Que a DLC desse Prince of Persia, que em si é um jogo muito contestado, muita gente odeia, muita gente ama ele. Ama. Um dos produtores falou que se tiver DLC, não vai ser tipo, ah, o Prince vai ter a roupa de. Deixa eu ver. De Rabbid, sabe? Tipo, de um carinha da Ubisoft. Não. Ele simplesmente vai, tipo, vai pegar uma nova aventura que, tipo, vai adicionar gameplay no jogo, sabe? Você vai ter mais 6 horas de duração. Vai anunciar, tipo, uma coisa na história do jogo. É Adiciona, tipo um jogo de iria GTA, né? adicionar um novo poder, tipo, vai, assim, um novo poder útil, não, tipo, soltar um Hadouken. Um poder lá que você Isso é muito reconstruir áreas do bacana, cara. ambiente para que a. E, assim, uma das maiores reclamações desse Prince foi que, assim, você passa ele de olho fechado por causa da falta de inimigos. Então, eles. Agora vai ser um ritmo muito mais frenético de inimigos, sabe? A A dificuldade vai ser dificuldade muito vai maior. aumentar. Mas é, E tipo assim, você você. também vai, assim, para não fugir do tão clichê de liberar coisa, vai também vai ter. Você vai liberar coisa, assim, skins para você usar no jogo. Mas você vai ter tudo isso e, tipo, não vai precisar pagar mais só para ter. Vai pagar, tipo, um pacote, assim, um DLC separado para as skins. Esse Todo esse DLC pacote vai vir. promete, hein, cara? Antigamente você terminava o jogo, então terminava o jogo em uma dificuldade diferente, ou então de uma maneira diferente, por exemplo, Resident Evil 4, que você terminava o jogo no hard, você liberava aquela laser gun. Entendeu? Você sabia que se fizesse tudo certinho, você libera com tudo essa. Agora não, eles preferem cobrar. Simples assim. Né? É Ah, sprite, cara, as coisas como mas são. é muito melhor do que isso do que você ganhar uma roupa de vaca, velho. Pagando um pouco mais. A roupa de vaca é pior. Não, velho, tipo, não faz sentido. É como de Gears of War, velho. Direto a gente vê anunciando dois mapas de Gears. É, Uhul, mas dois mapas de é um preço Gears. justo você pagar 600 pontos no mapa, 800 no máximo quando é lançamento. Tá. Você vai pagar 6 dólares nisso, sendo que você pode pagar 15 num DLC que vai te adicionar gameplay. Como a gente É, falou hoje, cara. cara. É Muita muito gente injusto. fala que os de Fallout adicionaram cerca de 50 horas de gameplay. Nossa, cinco expansões. Tá Não, feio. só Ah, em cara, mas algumas expansões. eu acho que é meio sacanagem também, cara. Porque, por exemplo, Fallout lançou, tal, adicionou 248 horas DLC. de gameplay, beleza. Não, beleza, adicionou. Agora os caras vão pegar e vão lançar uma versão do Fallout pelo mesmo preço da versão É antiga. a versão Game of the Year, né? Game of the Year com todos Eu os pretendo pacotes. comprar. Ou seja, quando você comprou o jogo lá no começo e comprou todos os pacotes e gastou uma nota em DLC em tudo. Você gastou $100 em DLC, praticamente. Aí o cara pega e vai lá e lança um Game of the Year pelo mesmo preço que você gastou só no jogo. Com tudo, eu acho sacanagem. Ah, não, aí a Bethesda cagou, né, velho? Ah, eu acho Mas. sacanagem. Mas em quesito DLC, ela, tipo, de longe é uma das melhores, sim, pra adicionar campanha no jogo, cara. Ah, é. Mas eu acho que, tipo assim, tem uns DLC, cara, que é bom, né? Por exemplo, viajei. Então, mas que É o nem. sono, É, eu tava vendo aqui o King of Fighters. King of Fighters não é DLC, né, cara? É patch. é o sono. Versão. Foi mais ou menos o que aconteceu com GTA, né? É, Consertando, né? Ah, consertando porque. as cagadas. Mas aí entra, tipo, um estilo de DLC que é o que muita empresa tá fazendo, que é o de correção de jogo, sabe? O de você não fez agora essa aposta. Ah, foda-se, a gente precisa lançar o jogo até quando? Ah, até dia 20. Ah, então tá, a gente lança Então até dia lança um 20. DLC. E depois a gente não lança um DLC porque a gente vai preparando que não tiver terminado até E a dia gente ainda 20. cobra por isso. É. Simplesmente isso. Mas sabe que eu acho meio sacanagem, cara? Então, Porque alguém às explica a vezes assim, notícia ó. do POF, porque o pessoal tá meio boiando aí. Pra quem tá boiando. Eu acho. Não, é que nem aconteceu com. Então, pra explicar o que aconteceu, jogos que nem o King of Fighters ou o próprio GTA 4, a primeira versão, vamos dizer assim, eles tinham muitos bugs, né, cara? E tinham muitos problemas de jogabilidade, de sprites ruins, né? E agora o pessoal tá aproveitando que já tem as facilidades dos DLC e lançando esses pacotes de Correções. atualizações para Mas eu correção. acho que a correção devia ser gratuita, mano. Não é possível. Os É, caras mas erram e você correção paga é por erro. gratuita, né? Correção não Nem tem jeito. todas. Fable, não. Fable não é gratuita? Fable é porque, assim, Fable tem uma leve atualização no gameplay, né? Não lembro que acrescenta uma quest ou outra, assim. Mas a correção de bugs. Mas, cara, Fable 2 é The King of Bugs, sabe? É, tipo, você Realmente, cara. atrasa. Pra cacete, Tem o cara. varal e as roupas. Você atravessa a roupa assim que nem um jogo de Play 1. Não, é tipo, Play 1 é aceitável ainda. Igual no Metal Gear, né? De Solid 2 pra PlayStation 1. Que, tipo, você simplesmente Metal só Gear andando Solid 2 para atravessava a PlayStation 1. parede. Hã? Metal Gear Solid 2 para PlayStation 1. Metal Gear Era Solid 1 PlayStation 1. para PlayStation 1. Não é só um que tem pra PlayStation 1, velho. Só um que tem pra Claro que é. PlayStation 1. É só Dois um. pra frente é do 2 e o 4 é do 3. Ah, o do 1, sua banana ficava varada nas paredes, assim, sabe? Tipo, sua cabeça não passava, mas sua banana passava, sabe? Ficava um negócio muito estranho. Nossa, do Foi isso Assassin's daqui. Creed, velho, tem uns bugs muito estranhos, sabe? Você encosta numa torre e parece o carinha, tipo, sabe? Deu um tilt nele que ele fica indo pra frente, pra trás, pra frente, pra trás e sai disso. Cara, o CS era rei nisso, né, cara? Ah, velho, CS também nem se Ah, fale, cara, né? CS era mod, né? Bom, voltando aqui, falar sobre o novo apelo, né, que a Nintendo fez ao lançar o novo DSi, né, para as DLCs, né, cara? Começando lançado. Então, é o DS. É DS e o Air, não é? É. Isso. Eu É acho muito DS, ué. positivo isso daí, cara. Apostando os Mas. portáteis estão abandonando, né, cara? Praticamente as mídias físicas, né? Uma sacanagem do. Eu acho da Nintendo é tipo separar os pontos de Wii com de DS. Que nem na É, Sony, cara, na realmente PSN, isso é um você grande pode, problema. né, dividir. Você divide o. Vai, você tem a sua conta na PSN, você usa no PSP e no Play 3. É, Se tanto que tiver se crédito, você você tiver usa no onde Play quer. 3 ou no Play 3A, você olha o jogo do PSP, você pode comprar pelo Play 3 mesmo, né? Agora Realmente não. não fez. DS Points e Wii Points. Ah, para. Cara, se a gente fosse pegar cada erro da Nintendo nessa geração, a gente tinha feito podcast próprio. Na Não, moral. e eu não entendo como vende tanto. O DS tudo bem, é um baita console. Agora o Wii. Cara, é. Eu tenho DS, Cara, gosto bastante. gosto é gosto, né, velho? Cara, Shigeru Miyamoto fez Eu pacto vi. com o demônio. Pra finalizar, né? Alguém tem mais alguma coisa antes da nossa opinião geral sobre DLCs? Não, Acho que não. Mais acho algum que. comentário? Manda Não, bala. meu comentário aqui eu acho bastante positivo lançar isso daí, sobre DLCs, cara. Acho que todo mundo que é gamer aí, que gosta, tem a ganhar com isso, cara. Apesar de algumas coisas sacanagem, né? Como o caso do Resident Evil. Tende a ganhar e a perder. É, tem de ganhar e perder, mas eu acho que tá sendo, até agora, tá sendo positivo. Apesar de alguns vacilos, tem sido muito positivo aí pra gente. Ah, em todo lugar a gente vai sempre ter que pagar um pouquinho a mais por um negócio. Isso daí vai acontecer durante todo o resto. Vamos esperar pra ver qual que vai ser o próximo absurdo aí, né? O próximo vai ser roupinha de vaca pra Dead Space 2. Ou se não, algum... Extraction. Se não, alguma outra coisa que vai estar dentro do jogo, vai baixar um arquivo de 100 KB só pra liberar ele, cara. A roupinha de vaca. É. Uhum. Aposto vai ser roupinha de vaca. Roupinha de vaca está em todos os lugares. Desde... Vão lançar um DLC, né, geral. Eu ainda... Vão lançar um DLC geral, uhum, que você vai liberar a roupinha de vaca em todos os jogos. Você vai tocar Rock Band com... Bem, né? Tipo... Conclusões. Finalizar aqui, né? Minha conclusão é que sim, velho. Eu apoio DLCs. Desde que adicionem alguma coisa na história ou em gameplay, velho. Não, eu não... Realmente não sou a favor de DLCs pra, sei lá, personagens. Ou 12 armas e alguma coisa inútil do tipo, sei lá, ou em jogos de carro, um decalque diferente ou um jogo de rodas, sabe? Eu acho que assim, quer adicionar as coisas, faz que nem o Naruto do PS3. Ele tá lançando aqueles personagens de ajuda até hoje, cara, se bobear. Mas ele adiciona de graça. Não queira cobrar isso depois, né? Então, pessoal, pra quem quiser contactar a gente, dar sua opinião, falar o que achou, quiser meter o pau, fica à vontade. Não, mete o pau. Manda e-mail. Não, só duvido. Manda e-mail para gamingcast@checkpointbr.com. Então, é isso aí, Miau. É, por hoje é só. Esperamos que vocês tenham gostado. No próximo cast a gente dá um comentário do seu e-mail. A gente não vai gravar tão tarde da próxima vez. É. Cruz, tchau. Falou, galera.